so fucking what? Passageiros desta máquina do tempo! Eu sou o Ok-Tok Burton! Metal up your ass, motherfucker! Eu sou o Leandro e vamos falar aqui sobre Metallica, senhores passageiros! É isso mesmo! Estamos preparando o aquecimento para o show da maior banda de rock pesado da atualidade! Ok-Tok, solta aí dia, local, hora do show, tudo! Estamos falando da World Magnetic Tour, que começa no dia 28 de janeiro, lá no Zequinha Stadium em Porto Alegre, e nos dias 30 e 31, no estádio do Morumbi de São Paulo, aonde eu estarei lá. Vocês vão ter uma semana de aquecimento Metallica para poder desgastar essa banda até chegar e ver ao vivo. Ou, assim como eu, lidar com a dor de cotovelo de não ir ao show. Indo ou não indo ao show, galera, esse é um especial também muito pedido, muito requisitado pelos fãs apreciadores do som mais pesado aqui que a gente toca no Máquina do Tempo. E vamos tentar fazer aqui um review de toda a carreira aqui. Vamos tocar músicas de todos os discos do Metallica até daqueles mais polêmicos. Pô, se isso é bom ou ruim, fica por conta de vocês. Pois é, como a banda está para completar agora, né, 30 anos, está no 29º ano de história, não vai dar para a gente ler e-mail, porque a gente tem muito material para falar e muito som para ouvir. Nesta edição não teremos e-mail nem recados. Na verdade, teremos só um recadinho que é muito importante. Esse programa está sendo publicado no dia 25 de janeiro de 2010, o primeiro dia da Campus Party lá em São Paulo, rapaz. Olha aí. Só, rapaz. Então você deveria estar dizendo aqui em São Paulo, porque você vai. Ou melhor, você foi. Ih, cacete. Ou melhor, eu estou. Essas viagens temporais estão me deixando confuso. Se você, passageiro desta máquina do tempo, está ouvindo esse programa na semana de lançamento, pode me procurar lá no Centro de Convenção dos Imigrantes. Eu estou lá, junto com uma porrada de podcaster amigos nossos, tocando rebu lá na Campus Party e falando de podcast, falando de internet e tudo mais, e combinando com os ouvintes. Quem for, assim como eu, emendar a Campus Party com o show do Metallica, me procure. Vamos combinar. Vamos marcar. Vamos marcar. Então, vamos deixar de um pouco o papo de lado sobre Campus Party e tudo mais, e vamos falar sobre Metallica. Vamos falar um pouquinho sobre a banda antes da gente começar a trabalhar sobre os álbuns. Excelente proposta! Você quer começar? Sim, pode ser, pode ser. Em 1981, nasceu na Califórnia, Los Angeles, uma banda que até então nem nome tinha. Essa banda nasceu de um anúncio publicado pelo baterista Lars Ulrich, em que ele fala que gostaria de formar uma banda e tocar músicas de outras que lhe influenciaram. Dentre elas, Iron Maiden. É verdade. E AC/DC era outro nome também na lista. Sim, e aí, cara, algumas pessoas responderam. Dentre elas estava James Hetfield. Magricelo, um cabelo de palha. Você não reconhece aquela figura. Além do James Hetfield, responderam também outros guitarristas e baixistas que não duraram nem uma semana nessa formação, até eles encontrarem o nosso querido beberrão brigão do coração, nosso respeitado Dave Mustaine. Beberrão brigão do coração em todos os sentidos, porque primeiro ele brigou com o baixista da banda, o então baixista da banda, que era o Ron McGovern. E aí o primeiro baixista vira e fala: vão se ferrar, porque eu não vou ficar tolerando esse bebum cachaceiro aí, esse pudim de cachaça que tá me enchendo o saco. Ainda bem que ele fez isso, né? Porque ele, assim ele abriu espaço pra entrar o mestre Cliff Burton. Sim, caramba. Ih, rapa. Aí entra Cliff Burton. Claro que as brigas não necessariamente acabam. Na verdade, as brigas agora ficam focadas entre o cachaceiro e James Hetfield. E aí, sendo alegado motivos como alcoolismo, problemas com drogas e por aí vai, Dave Mustaine é expulso da banda. Essa história a gente já contou com detalhes em outro programa aqui no Máquina do Tempo. Sim, corra atrás aí pra ouvi-la. Sem falar também que foi nessa época em que o Metallica se mudou de Nova York, que era a casa deles, pra Califórnia, por causa do Cliff Burton, né? Peraí, mas a banda nasceu na Califórnia. Não, na verdade a banda nasceu em Nova York, ainda com o primeiro baixista, o McGovern. E quando eles encontraram o Cliff Burton, que era da Califórnia, aí o Cliff Burton virou e falou: cara, eu toco com vocês, mas só se vocês vierem pra cá, tá? E eles foram. Caraca, cara, pra mim a banda sempre tinha sido californiana, cara. Pra tu ver a moral do Burton, maluco. Moral essa que ele já demonstrou desde o começo ao lado de Kirk Hammett, porque foi em 1983 que eles lançaram o seu primeiro álbum e efetivamente batizaram a banda. Foi nessa época que eles criaram o Metallica. E olha só a curiosidade, a marca Metallica, aquele M com os raios, sim, foi desenhada por James Hetfield, cara. Acrescentada com Power Metal embaixo, sugerido pelo Iron. Sugerido pelo Iron? Olha só. Aliás, o Metallica, ele tem um histórico de ser ajudado por várias bandas do cenário porrada, que é uma coisa incrível, cara. Primeiro, quando eles estavam na Califórnia e foram fazer show de volta em Nova York, quem deu abrigo pra eles foi o pessoal do Anthrax. Isso vai explicar uma coisa que a gente vai comentar mais pela frente. Outra curiosidade também é que o vocalista do Armored Saint, o John Bush, que eu já falei aqui, o John Bush nos anos 90 acabou até virando vocal do Anthrax, mas nessa época ele era do Armored Saint, ele já fez teste pro Metallica duas vezes. Foi reprovado? Não. Na verdade, ele mesmo que falava pro James Hetfield, cara, a tua voz tem muito mais a ver com Metallica do que a minha. Vai na fé. Porque o James Hetfield, ele tinha cagado, ele achava que não cantava bem. E realmente não cantava. Mas combinava não, com a mas com fechou, o fechou a fórmula, cara. Fechava bem, não, né, cara? Fechava bem, exatamente. Mesmo que ele, no começo de carreira, não cantasse bem, combinava pra caralho com a banda. E o John Bush falava isso pra ele, cara, tua voz combina mais com Metallica do que eu, cara. Tu consegue! E é com essa combinação da voz e guitarra do Hetfield, onde a voz se destaca muito mais, a guitarra acelerada de Kirk Hammett e a bateria porrada do Lars Ulrich, sem contar o baixo do cara, do homem, estamos falando, né, de Cliff Burton, que nasce essa banda e é uma química absurda. Mas a introdução já foi feita, por minha parte, eu considero. E aí eu lhe convido, Octoink. Olha! Chega de papo e vamos ao ano de 1983, meu camarada. Chega de papo e vamos começar com o metal de Motobreath na Máquina do Tempo. Away. counted, that was a few off, man, so it's gonna be louder now, I figure. We'll be right back. this shit? Show us one way or another. Dancing along, singing along, fucking along, doing something to fuck along. To do here. E estamos de volta e você acabou de ouvir Fight Fire with Fire do álbum Ride the Lightning. Seguido da música título desse disco. Exatamente, álbum de 1984, segundo álbum da banda. E cara, numa boa, um dos melhores álbuns pra mim. Esse disco ele está empatado como o meu preferido ao lado do Just For All. Mesma sensação que eu tenho. Pau a pau, trocam tapas e nunca sei. Tem hora que eu gosto mais de ouvir o Ride the Lightning. Tem horas que eu gosto mais de ouvir o Angels For All. Mas, cara, eles são muito pau a pau. Esse álbum, pra mim, ele é inteiramente bem construído. A capa é foda. A produção das músicas é excelente. Cara, não parece que é o Metallica do Clemol. Não parece, né? É outro acabamento. Total. É um som limpo em termos de gravação. Não vou dizer que é limpo em termos musicais. Nem pensar. É, não. Isso não dá. Nunca não que eles tentaram, mas isso não dá. É, não dá. Não rola. Não rola. Mas, assim, porra, perto da podreira que a gente ouviu no início desse bloco, cara, caralho, maluco, não parece ser a mesma banda. Que pulo é esse que eles deram, sabe? Acho que tudo que eles precisavam era de um produtor decente. Acho que não era nem só produtor decente não, cara. Eu acho que era dinheiro. Dinheiro pra investir em um estúdio de qualidade, numa instrumento de qualidade. É verdade. Era dinheiro, porque eles eram duros no Killing All. Eles eram tão duros no início da carreira, que o empresário deles, o John Zazula, além do Anthrax já ter dado teto pra eles quando eles faziam o show lá, depois que a banda se consolidou, o John Zazula chamou os caras pra morar de novo em Nova York, aí o Cliff Burton veio também, uhum. E eles foram morar na casa dos Azula. E eles vendiam a fita demo a $3 na calçada da puta da casa do cara, da porta da casa do empresário. Você tá falando do Killing All, né? Tô falando assim, antes do Killing All começar, né? Você falou nessa história de dureza, eu me lembrei dessa história, né? É, enquanto isso, os Azula tentava tocar, né, o som da banda nas rádios, e ninguém queria porque era um som porrada demais. Aí os Azula pensou, quer saber? Ninguém quer gravar, ninguém quer tocar essa porra, eu vou abrir uma gravadora e vou gravar esses caras. Pronto, foda-se. E assim nasceu a Mega Force Records, uma das gravadoras mais importantes da história do rock pesado do mundo. Nasceu na persistência do cara de falar que essa porra ele vai dar retorno. Exatamente. Ele fundou a Mega Force e na mesma hora, a primeira banda que ele contratou, o próprio Metallica. Veio esse assunto e a história da Mega Force, uh-huh, porque a gente começou a fazer uma comparação do Ride the Lightning. Sim, sim. Com o Killing All. O primeiro álbum, com o Killing All. E aí, cara, eu tenho que falar que não dá, porque pra mim é o grande talento do Metallica é fazer o que eles fizeram com Fight Fire with Fire. Puta caralho. Que é essa introdução. E aí, de repente, a música dá uma baita virada e se transforma. Você tem uma introdução da música praticamente rebuscada. E aí, de repente, BAM! E não é só, cara, na Fight Fire with Fire que eles fazem isso, entendeu? É com várias músicas, eles repensam a música, eles retrabalham. Fate to Black é algo diferente do resto do álbum. Creeping Death, Call of Cthulhu, Ride the Lightning são trabalhos que ao mesmo tempo são muito marcados pelo estilo deles, né, que é esse metal trash e tal, uhum, mas elas têm particularidades muito próprias de cada música e formam aí, pra mim, no Ride the Lightning, eles constroem os clássicos do Metallica. Além de Ride the Lightning e Fight Fire with Fire, a gente tem aqui outros clássicos que não podem deixar de tocar no show, como por exemplo, For Whom the Bell Tolls. Sim, porra. Creeping Death. Estamos falando de Fade to Black, cara. Fade to Black. Pô, é desse disco. Trap Under Ice, olha só. Eu tenho que me explicar que eu não selecionei Fade to Black por um simples motivo. Ela é longa. E a gente já tocou em outra edição do Máquina. Porque, cara, eu considero uma das melhores. Fato. Porra, maravilhosa, maravilhosa. Aliás, passageiros, o fato de uma música do Metallica ser grande não vai querer dizer nada nesse programa, porque a gente tá tocando coisa que Metallica não tem preguiça de fazer música grande. E antes de Ride the Lightning, nós ouvimos o Whiplash, do álbum que inaugurou a banda, né? O álbum de 1983, o Killing All. Antes disso, também abrimos o bloco do mesmo Killing All, nós ouvimos Motor Breath, que são outras duas músicas que piraram a cabeça da galera na época, né? O Aki tava comentando da falta de grana na hora de fazer esse álbum. Pra vocês terem uma ideia como a grana era curta mesmo pro Metallica na época. Primeiro, vamos lá, relembrando. Em 81 a banda nasce de anúncio de jornal. Ou seja, eles eram sem dinheiro e sem amigos. Aí na hora que eles vão lançar o primeiro álbum deles, eles estão preparando pra lançar, começa a porradaria na banda, e aí o Dave Mustaine vai embora, o Ron McGovern vai embora, e a banda muda por inteira antes de começar as gravações. Exato. Aliás, uma, assim, é uma curiosidade. Eu passei muito tempo pensando que o Killing All tivesse sido gravado pelo Mustaine. Porque eles mantêm os créditos, né? Não me lembro, agora eu não me lembro se eles mantêm os créditos. Eles mantiveram os créditos. De 4 a 5 músicas tem os créditos. Tem crédito do Mustaine, né? Pois é, eu pensava que as gravações. Composição. Da composição, sim, sim, da composição. Mas eu pensava que a gravação do Kill Em All, pelo menos dessas 4 a 5 músicas, tivesse sido feita pelo Mustaine, mas não. Anos mais tarde que eu vim descobrir que foi o Kirk Hammett mesmo que tocou tudo. É, não. O Dave Mustaine tava impraticável com a banda. É verdade. Na época que eles estavam trocando tapa sério, entendeu? Mas então, aí, ainda assim, com todos esses problemas, eles gravam este álbum em 2 semanas. Caraca, maluco. Eu não sei se é porque eles já estavam acostumados de tocar essas músicas há 3, 4 anos no underground, ou se é porque eles tinham um espírito punk mesmo. Toca, cara, de qualquer jeito, acho... e vamos embora. Eu acho que não, cara. Eu nunca vi esse espírito punk no Metallica, de vamos fazer de qualquer jeito e vamos embora. Aqui eu acho que somam duas coisas, ó. A primeira é essa que você falou e acertou em cheio, fez todo sentido, que é, os caras estavam desde 81 tocando, 2 anos tocando nas garagens, no cenário underground, as mesmas músicas e trabalhando em cima delas, então eles já tinham feeling, já estavam fazendo aquilo. Uhum. A única coisa que eles tiveram que fazer é receber o Kirk Hammett e o Cliff Burr. Sim. Dois artistas de puto talento e que não deve ter tido muito trabalho pra desenvolver, pra entrar nesse ritmo deles. É, principalmente que o Cliff Burton já tava há um tempinho, né? Ele entrou, quando o Kirk Hammett entrou, o Burton já tinha um pouquinho mais de estrada, é verdade. Aí eu vou pro outro fator, que é aquele que a gente tem repetido aqui. Era um início de carreira duros. Você que é músico, né? Que já teve banda de garagem e tal. Oh. Na hora de ir pro estúdio gravar, cara, a banda de garagem usa cada segundo que pagou pra aquele estúdio, porque não há muito dinheiro para pagar mais segundos. É, cara, cada segundo é valioso. Tempo literalmente é dinheiro. Não dá pra ficar refazendo, não dá pra ficar deixando atraso rolar. E porra, quantas bandas a gente conheceu que acabou porque integrante chegava sempre atrasado e o nego ficava puto com o integrante. Viado. E isso é mais um ouvinte aqui do Máquina do Tempo, né? Que nós não precisamos citar nomes. Eles fizeram assim, tipo, cara, temos dinheiro. Eu imagino que tenha sido algo assim, tá? Eu, sinceramente, nunca ouvi nenhum relato sobre esse processo. Uhum. E nunca li nenhuma entrevista sobre isso. Então, a minha interpretação é que envolve essa experiência de garagem. Fato. Mas temos dinheiro para 2 semanas. Vamos fazer em 2 semanas. Vamos fazer o que der, o nosso melhor possível em 2 semanas. 2 semanas. E eles fizeram um puta trabalho. Só que a grana era tão curta que até o lançamento, foi um lançamento meio que de demo. Eles lançaram 1.500 cópias, cara. É, foi um negócio nas coxas pra cacete. A pós-produção do disco foi um lixo. Era o melhor que o John Zazula conseguiu fazer na sua então gravadora de garagem Megaforce. E aí, cara, eles lançam 1.500 cópias, quase são vetados, né? Sim. Porque o projeto era pra ter outro nome. Exato. Era pra ser o Metal Up Your Ass. Por que será que ele não foi? E aí, com toda essa grosseria, eles foram quase vetados e falaram, não, vamos rever isso aqui, vamos trabalhar com o Kill Em All, porque é menos perigoso, né? Menos perigoso, cacete! Porra! Ele quem mata todo mundo, igual o Hermanoteu na Terra de Godá. Era o desejo da banda em relação à distribuidora que vetou o Metal Up Your Ass. Tem uma parada que eu acho legal do Metallica nessa fase, é que eles eram inocentes. Por exemplo, a Whiplash é uma música que fala, cara, sobre as suas influências e a sua história, entendeu? Fala sobre headbanger, fala sobre bater cabeça em show, e eles falam sobre essa experiência, e eles falam sobre as bandas que eles frequentavam, que os influenciaram. E o mais incrível é essa porrinha dessa música já marca e ilustra a história do Metallica, que vem a ser depois, que vem a acontecer, vem se solidificar depois, como uma das maiores bandas de metal thrash, né? Exato. Não só a história do Metallica, mas a história do metal como um todo. Mas nós também vamos pensar no seguinte, né? Os caras eram todos moleque, adolescente, 15, 16 anos, com espinha na cara e mão peluda, sabe? Que tudo que eles sabiam fazer na vida era bater cabeça, eles não sabiam escrever sobre o quê? Nietzsche! Porra. Mas olha a diferença, eu acho que o Neil Peart, quando era moleque, adolescente, de mão peluda, não sei o que, escrevia sobre Nietzsche. Cara, o Neil Peart era um nerd. Uber nerd. Uber nerd. O filho da puta deve ter aprendido a ler antes de aprender a andar. Outro, por exemplo, porra, o pessoal do AC/DC, ele sempre falava sobre sexo. Por favor, né? O problema é que hoje eles têm 120 anos e continuam falando sobre sexo. Bom, se eles fazem, é outro papo. Se Ride the Lightning foi o disco que mostrou ao mundo o que o Metallica é capaz de fazer, com a fase seguinte, os caras realmente se consolidaram como os reis do metal. Nós estamos falando do disco Master of Puppets. E pra comprovar isso, vamos ouvir no próximo bloco Battery, na Máquina do Tempo. Música. telling me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well. He's getting better, can't you tell? can't tell if this is true or a dream. Deep down inside, I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Back in the womb, it's much too real. In pump's life that I'm a. Can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the dude that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Atenção, senhoras e senhores, estamos de volta, infelizmente, porque essa música não deveria acabar nunca. Nós acabamos de ouvir o One do álbum de 1988, And Just For All. Como esperávamos tocar esta música no Máquina do Tempo? Confesso aqui, em nome desta dupla de pilotos neste programa, que essa música era muito aguardada para tocar aqui na Máquina do Tempo. Eu só não tocava por vergonha, cara. Eu só não tocava por falta de oportunidade. A música é maravilhosa, mas eu não posso enfiar no ouvido dos ouvintes um programa tão grande para caber um ano, entendeu? Ah, vale a pena, vale a pena. Aliás, tocar todo em Just For All vale sempre a pena para apresentar aqui aos nossos passageiros, assim como a música que nós tocamos antes, também deste mesmo álbum, Blackened, que abre, inclusive, o vinilzão, que é uma porrada das minhas preferidas. Este álbum com Blackened, o ano e todo o resto que lhe acompanha, cara, foi um dos álbuns que mais me marcou em termos do Metallica. Eu tinha a experiência dos outros, tinha a experiência do Ride Lightning, que eu achava fodarástica, mas, assim, a minha experiência com Metallica, no geral, ela é feita um pouco de trás pra frente. O primeiro álbum que eu vi foi o Master of Puppets, mas eu não adquiri, não comprei e tal. O primeiro álbum que eu tive em mãos e ouvi pra valer foi Just For All. E, cara, a primeira vez que você escuta o One, ela é marcante. Inesquecível. A continuidade dela, ela vai levando os rufos malditos. Lazuri sabia tocar bateria, né, cara? De Lazuri, que porra! Filha da puta, ele sabia tocar bateria. Pra mim só tem um ponto fraco o álbum inteiro. Na verdade não é o álbum. Aí começa pra mim o único ponto fraco da carreira em termos de formação de banda, que é o apagadinho Jason Newsted, né? O baixista que substitui Cliff Burton. Pois é, cara. Eu tenho um carinho pelo Jason Newsted pelo seguinte: eu já conhecia o Jason através da banda que ele tocava antes de entrar pro Metallica, que é o Flotsam and Jetsam. E eu gostava muito dele lá. O Flotsam and Jetsam realmente não era lá, oh meu Deus, grande coisa, mas era uma banda muito boa, eu gosto muito. E eu gostei, quer dizer, cara, ninguém vai substituir Cliff Burton. Ninguém, nunca. É impossível você procurar alguém que vá substituir Cliff Burton. Mas, não, isso é óbvio. E o próprio Jason sabia disso, o próprio Metallica sabia disso. Vamos, inclusive, falar da força, da falta que o Cliff Burton faz até hoje na banda. Isso marcou muito mais do que os próprios membros da banda pensavam. Mas eles não podiam parar, né, cara? Como já dizia Fred Mercury, deixou o Must Go On. Temos que botar um baixista aqui. Eu acho que o Jason Newsted, ele fez sim um trabalho muito esforçado. Ele realmente sumido. Não se destaca no Just For All. Infelizmente, os discos seguintes, como a gente vai ver aqui nesse programa, são de não marcantes pra pior. Mas ele fez um trabalho bem esforçado. Eu gosto dele. Ele tinha uma atitude muito legal no palco. Eu gostava dele. Pois é, a minha crítica pra ele é essa. Ele era apagadinho na hora das composições. Então, por exemplo, no Just For All inteiro, ele só colaborou com a Blackened. Nas outras, ele não participa da composição, tanto que ele não é acreditado. É sempre o Hetfield, o Lazuri, o Keith Hammett, até o Cliff Burton na Live to Die. É verdade, ainda era... Ainda tinha dedo do Cliff Burton. É, tinha uma herança, né? Mas, cara, ele pra mim, ele não colaborava na composição, ele não colaborava em estúdio. É a época que o baixo tá mais apagado. Totalmente apagado, totalmente. Eu acredito que tenha acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com o Trujillo nos dias de hoje. Eu acho que ele só entrou na banda depois que a banda já tinha praticamente composto todas as músicas. Pode ter, eu acredito, não tenho muita certeza disso agora de cabeça, mas eu acho que aconteceu isso. Quando ele entrou, as músicas já estavam quase todas compostas. O pessoal tava terminando Blackened, ele entrou ali, pegou o bonde no meio do caminho e deu no que deu. É, e no palco, cara, ele tinha que disputar espaço com três monstros de palco, né, cara? Com James Hetfield, a sua voz que ele não gostava, com as mãos pesadas e presença de Lars Ulrich, cara, que um baterista ter presença de palco não é pouca coisa, a não. Ponto de se destacar. Boa. Assim, são poucos. Se a gente for citar aqui, cara, a gente vai lembrar de Nico McBrain, a gente vai lembrar de Neil Peart e de John Bonham. E Carl Palmer. Ah, sim, cara. Que tirava a camisa fazendo solo. Não vamos esquecer também do Keith Hammett, né, cara? Um dos alunos preferidos do Joe Satriani. Pois é, né, cara? Era difícil pra cacete você ainda ter que disputar espaço com o Kirk Hammett, com o Hetfield e Lars Ulrich, né? Quer dizer, eu acho que nem disputava, acho que eles não disputavam, acho que eles dividiam bem. Mas o Jason Newsted, ele entrou carregando um fardo, um puta fardo. Quem quer que fosse, quem quer que entrasse naquela vaga, iria carregar. que era o Fantasma de Cliff Burton. Sim, exatamente. Né? Por isso que eu digo, acho que apagadinho, ficar apagadinho, porra, neguinho saiu no lucro. Eu acho que o Jason Wilson saiu no lucro com só apagadinho. Acho que só um Geezer Butler conseguiria entrar ali e dizer, sabe, pau a pau. E marcar território. Marcar território, né? E dizer, botar a pica na mesa e dizer, eu sou baixista dessa porra. Já que nós estamos falando do Fantasma de Cliff Burton, foi após o Master of Puppets que faleceu Cliff Burton. É verdade, num acidente ridículo, ridículo, ridículo, ridículo de ônibus. E tétrico, né? Parece que o ônibus capotou, o ônibus virou no meio daquela centrífuga, né? Que ficou o interior do ônibus, todo mundo batendo nas paredes, no chão, etc. O Cliff Burton parece que foi jogado janela fora do ônibus, caiu no chão e o ônibus caiu na cabeça dele. Esse acidente aconteceu durante a turnê Damas de Ink Tour de 1986, que estavam divulgando o álbum. Uhum. Acabou, para tudo, não tem mais condição. Uhum. Foi uma perda, porque Cliff Burton, temos que abrir um parênteses, é o único baixista que eu vi em um vídeo de apresentação antiga do Metallica, foi o único baixista que eu vi fazer a galera calar a boca. E a gente vai procurar esse vídeo aí, se a gente encontrar esse trecho no YouTube. Estará o link aí no post, com certeza. Estará o link aí. Para falarmos de Master of Puppets, nós selecionamos aqui Welcome Home Sanitarium. E abrimos o bloco com Battery, que são dois outros clássicos do Metallica que vieram desse disco, que consagrou, né, cara? Consagrou realmente a banda. Foi aí, quando eles botaram esse disco na loja, a galera disse, puta que pariu, isso é Metallica. Exatamente, cara. Eu gosto de olhar pro Master of Puppets e falar, essa merda é a pedra fundamental. Do metal. Do Metallica e do thrash metal. E do thrash metal, é. É a pedra assim, fundamental. Dali pra frente as pessoas falam, então é assim mesmo. Eles não estavam fazendo barulho no Kill 'Em All e no Ride the Lightning. É assim mesmo. É isso aí. Isso é uma proposta. Ó, galera, agora é assim que faz, ó. E todo mundo seguiu. Todo mundo seguiu a cartilha do Master of Puppets. E falando da Welcome Home, cara, é outra música que, assim como One, assim como Fight Fire with Fire, tem essa introdução. É mais devagar, soturna, e aquela virada que, cara, volta a falar, é uma das marcas do Metallica. Se você começa a ouvir uma música que tem uma introdução soturna, medieval, exatamente, com toques medievais, aqueles dedilhados medievais, né? Meu amigo, segura na cadeira, porque daqui a pouco o bicho pega. Exatamente. Daqui a pouco, essa porra é uma música ritual pra acordar o baterista adormecido mesmo. E aí ele baixa o braço. Foi por causa do Master of Puppets ou por causa do Injustice for All que começaram aquelas lendas que somente a bateria Tama aguentava o Lars Ulrich. A porrada do Lars Ulrich. Cara, a bateria Tama, ela ficou conhecida por aguentar grandes porradeiros. Porque ela começou a ser a bateria tanto do Lars Ulrich no Metallica quanto também do Charlie Benant no Anthrax. Caraca. O Charlie Benant, nos anos 80, ele foi considerado como o bumbo mais veloz da história do metal. Caraca. Tá? E os dois foram patrocinados, né? Os dois conseguiram, assinaram exclusividade com a Tama. Então a Tama vendeu esse mito, sabe, pra todo mundo. E todo mundo acreditou, e com razão, porque a Tama realmente é uma bateria forte pra caralho. Ou pelo menos era nos anos 80, não sei como é que ela tá hoje. Cara, eu não sei como é que era a indústria exatamente, mas a minha visão de ouvinte na época, bateria era Yamaha, era isso? Yamaha? Tinha, Yamaha. A bateria Yamaha era usada pela galera mais leve. Tipo, rock progressivo, sabe? Genesis, Marillion, etc. A bateria mais jazz, vamos dizer, era usada a Yamaha e a Pearl também, em segundo lugar, eram isso, as mais usadas. Bateria, pra mim, era Yamaha e Pearl. E aí, cara, a primeira vez que eu vi a Tama foi na mão de Lars Ulrich. Puta. E aí, cara, pra mim, também foi essa reação. Tama é porrador. Exato. Eu queria puxar um pouco de volta aqui pro Injustice for All. Injustice for All também foi o disco que trouxe o primeiro clipe do Metallica, cara. Lembra disso? O primeiro clipe do Metallica foi do Injustice for All? O primeiro clipe do Metallica foi o One, que teve em duas versões, né? Aquela compacta só em preto e branco, só com a banda tocando no estúdio. E aquela outra versão estendida com cenas alternadas do filme Johnny Vai à Guerra. Uh-huh. Né? Que, porra, é um choque aquilo. Enfim, vamos botar o link aí no post. Dizem as más línguas que aquilo foi o começo do fim. Aquilo foi o prelúdio do fim. Metallica fazendo clipe, se vendendo pra mídia, se vendendo pra MTV. Como assim? Não é possível, não é possível. Não pode ser, não pode, não pode. Não pode. Ah, o resultado disso veio no álbum preto, que veio logo depois. Ah, meu camarada. A as conclusões vocês que tiram a partir do próximo bloco com Through the Never na Máquina do Tempo. I know. We'll be right back. pretty fucking good, huh? Estamos de volta e você acabou de ouvir Ant My Bitcha do Load de 1996. Seguido de King Nothing, do mesmo disco. Há quem diga que foi aí que o Metallica afundou de vez. Há quem diga não, o Urich fala. O Lars Ulrich fala. É mesmo, é? Ele se explica pelo álbum. Ele não fala assumidamente, mas ele se explica pelo álbum. Porra, se você tá dando explicação por algo, é porque o negócio não tá bom, né? Você precisa de explicação é porque a coisa tá feia. Dados pra mostrar como esse álbum é o início da falência mesmo. Eu nem considero Metallica, o Black Album, mas é esse aqui. Primeiro que o Lars Ulrich se explica. Ele vira e fala, esse álbum representa aquilo que o Metallica é ou gostaria de ser. São experimentações de novos estilos, sabe assim. Pera aí. Opa, é sempre assim, né? Eu quero experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar coisas novas. Aí quando aparece a foto de divulgação da banda, o Kirk Hammett se assume de vez como bicha californiana. Praticamente, ele foi praticamente um Dave Navarro, né? Sacanagem, cara. Ele foi praticamente Dave Navarro. E o James Hetfield, com aquela camisa de Mamãe Tô Forte, de Ride Set Flag, I'm Too Sexy For My Metal. É, cara, porque aí o que que acontece, né, cara? Eu acho que eles, depois do Black Album, eles conseguem alcançar uma massa muito grande, viram figurinhas carimbadas visualmente, viram celebridades que até então eles não eram celebridades. É verdade, eles tinham uma puta fama e um puta respeito, uma puta idolatria no nicho da música pesada, do thrash metal, do death metal, do metal do propriamente heavy, dito, do heavy. Exatamente. Era aquele fanzão de Iron Saba, Metallica, que tinha orgulho em dizer a banda que eu amo não toca na rádio. Pois é, cara, aí, cara... Aí de repente deu isso. Aí deu isso. Vamos lá, minhas conclusões. Eu acho o álbum perdido. Eu não consigo ouvir. É o único álbum do Metallica, até então. A gente já falou de Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, and Just For All. Vamos falar daqui a pouco de Black Album. Sim. E, ou seja, no sexto álbum é o único álbum que eu não consigo ouvir inteiro. Eu pulo várias faixas. Eu fico me perguntando, cadê a velocidade? Cadê a explosão? Cadê aquele Metallica que a gente tava adorando tanto ali do Ride the Lightning? Exatamente. Cadê Five with Fire? Cadê? Cadê? Cadê essa porra? Cadê o One? Cadê o One? Cadê o Blackness? Pois é. Cadê o Battery, cara, que a gente ouviu? O Metallica, ele vinha não crescendo. Porque, olha só, no Kill 'Em All, eles fizeram 1.500 cópias, mas renderam, só nos Estados Unidos, 3 discos de platina. Cara, com 1.500 cópias. Na primeira edição, né? Na primeira edição eles fizeram 1.500 cópias, não dá pra transformar, fazer a multiplicação das cópias. O MP3 ainda não existia. É. Eles fizeram, ou seja, o primeiro álbum, na soma de toda do primeiro álbum deles, de relançamentos, reedições, eles conseguiram vender 3 vezes platina. Rapaz, o investimento do John Zazula deu certo? Pra cacete. Não é? O Ride the Lightning já valeu 5 platinas. Tá acompanhando? Tô acompanhando. Master of Puppets, 6. And Just For All? 8. Sem falar que o And Just For All ainda teve... O One ainda foi indicado pro Grammy. Sim. Esqueceu? Ganhou. Ganhou? Melhor performance do metal no Grammy de 1990. Veio o Black Album, que rende 15 platinas. Chuta quanto rendeu o Load. A essa altura do campeonato, nem me atrevo a tentar adivinhar. Fala. 5 platinas, cara. Ele voltou ao status do Ride the Lightning, que era no início da carreira, de conseguir no público. Eles já tinham... Detalhe que eles vieram não crescendo, fizeram uma explosão do quase dobro do And Just For All, com o Black Album, e aí tem uma queda pra 1/3 de venda do que foi vendido no Metallica. Eles perderam 2 tipos de público com isso, né? Eles perderam o público antigo, que vinha adorando, idolatrando Metallica até o And Just For All, e eles perderam o público novo que eles haviam conquistado no Black Album. Sim, exatamente. Vamos aproveitar, então, já começar a falar do Black Album, né? Exatamente, vamos... Porque é o seguinte, no Black Album já houve uma ruptura aí, porque por causa de coisas como, eu não critico, assim, eu não acho ruim, eu sinceramente acho uma música bonita e tal, mas por causa de coisas do tipo clipe de 11 minutos de The Unforgiven e por aí vai, e músicas muito mais acessíveis ao público, eu adoro este álbum, eu acho um puta álbum. A galera que virou fã do Metallica, de fato, no Master of Puppets e no And Just For All, levou-se a endeusar a banda, de vez, o Metallica se decepcionou. No Black Album se decepcionou. Falou, pô, estão se popularizando. O Black Album, ele começou a ser realmente, oficialmente, pra galera das antigas, o início do fim. Eu, pelo menos, não gosto tanto do Black Album também. Eu gosto, eu acho que tem ótimos clássicos ali, eu acho que tem ótimas bandas que marcaram, ótimas músicas que marcaram. Exatamente, ele tem ótimas músicas, algumas delas nós já tocamos aqui, já tocamos Enter Sandman, já tocamos Nothing Else Matters, entre várias outras. Minhas preferidas de toda a carreira da banda. Olha aí, então. Entre várias outras que agradam tanto tanto gregos e troianos, eles conseguiram a medida certa com Sad But True, com Of Wolf and a Man e as músicas que nós tocamos aqui, iniciando esse bloco, né? Que foram True Than Ever e Holier Than Thou. E aí, cara, há essa primeira ruptura aí em que a galera do Black, a galera quando lança o Black Album começa a reclamar. Pra vocês terem uma ideia, houve dentro do movimento underground, né? Das casas de show de heavy metal, de thrash e tal. Aqui no Rio eu presenciei isso, porque aí já era uma época em que a gente frequentava, né? Olha, é verdade. Diferente lá de Master of Puppets, que foi em 86, a gente não frequentava. A gente era moleque demais ainda pra isso. A gente era moleque demais. Mas em 91, que foi na época do Black Album, a gente já frequentava e, cara, houve coisa do tipo, se você ia com uma camisa que mencionava esse álbum, eu nem olhava e falava... Porra. Moleque. Isso é farofa. Isso é farofa. Eu ouvi gente apontando pro Black Album falando que Metallica está enfarofando. Eu falava isso? Isso é farofa. Porra, cara. Lembre-se que em 91 a gente tinha acabado de vir de uma geração de farofa que tinha Skid Row. É verdade. Poison. Caralho. Olha com o que nego tava comparando. Bon Jovi início de carreira. Bon Jovi no auge do seu laque com Runaway. Twisted Sister. Pronto. Não preciso dizer mais nada. Tá aí. O foda é que com o Load eles perdem tudo. É, realmente, eu acho que pode ser realmente isso que você falou, cara. O começo do fim a partir do Black Album, né? É, e depois com o Load, cara. Aí eles chutaram. No Load eles chutaram o pau da barraca. No Load eu prefiro acreditar que eles foram abduzidos e deixaram clones aqui pra denegrir a imagem dos caras. É, cara, mas eu vou... A gente vai comentar isso daqui a pouco, né? Olha, porém, nem tudo são espinhos nessa época, né? Vamos lembrar, então, que durante essa fase pop I'm Too Sexy For My Metal do Metallica... Eles produziram alguns discos ao vivo e de cover, etc., que foram excelentes para contrabalancear esse material autoral tão discutível. Vamos começar então o próximo bloco só com clássicos de gravações ao vivo e de covers inusitadas de Metallica, começando com Creeping Death ao vivo na Máquina do Tempo. Fuck yeah, we're ready. You're ready, my friends. We'll be right back. these mist-covered mountains a home for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your suffering, the battle raged tight. And though they did hurt me so bad, through the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. We'll be right back. E estamos de volta e você acabou de ouvir a inusitada música do Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, tocada no Garage Inc. de 1998. Surpresa em ambos os sentidos esse Garage Inc., viu? Pô, em vários sentidos, né? Em vários sentidos. A primeira é que não é na Thin Lizzy, mas na Blitzrig e na música Emanível. São versões gravadas com Cliff Burton. É verdade. No baixo e no back vocal, cara. Então, já ali, anos depois, né? Uhum. Você tem ali uma breve memória, uma nostalgia do gênio ali presente, cara. Essa pra mim já é a primeira surpresa agradável. E a outra é de ver versões completamente... Inusitadas. Na verdade, o Garage Inc., ele é a junção de um EP de 5 faixas que o Metallica lançou pouquinho antes do Angels For All, que era o Garage Days Revisited, onde eles gravaram umas 5 covers. Umas 2 faixas ainda era com Cliff Burton e as outras 3 faixas foram gravadas já com Jason Newsted. E essas 5 músicas estão presentes aqui no Garage Inc., foram incluídas nesse disco, nesse CD duplo só de cover do Metallica, onde eles tocaram covers de bandas que foram influenciadas deles. Ali tem Diamond Head, tem Merciful Fate, tem Motorhead, pô. Tem Black Sabbath. Tem Sabbath e... Tem Blue Oyster Cult, cara. Blue Oyster Cult. É, e o Blue Oyster Cult faz parte daquelas coisas assim que a gente olha assim, puta que pariu, nunca imaginei que Metallica fosse tocar isso. Pelo menos um antigo Metallica. É, assim como eles tocando Lynyrd Skynyrd. Aliás, essa faixa de Lynyrd Skynyrd, cara, é um verdadeiro who's who, né, cara? O que tem de convidado ali tocando junto com eles, tem membros do próprio Lynyrd Skynyrd tocando. Que maneiro, né? Não sabia dessa, não. Tem uns 4 ou 5 guitarristas ali naquele meio. Les Claypool do Primus tocando banjo naquela gravação. E mais uma porrada de gente que realmente agora me falha a memória. Não consigo me lembrar. É muita gente ali tocando naquela gravação do Lynyrd Skynyrd. E eles cataram realmente gravações antigas, né? Por exemplo, essa do... Do Thin Lizzy. Do Thin Lizzy, a Whiskey in the Jar, ela foi feita em 73, né, cara? A original. Sim, é um clássico do Thin Lizzy que é original, inclusive, é quase um folk. Pois é, e aí eles fizeram essa versão deles, que é, porra, muito maneira, cara. Eu fiquei impressionado em ver, tanto em ver o Metallica tocando o Thin Lizzy, como em ver a versão que ficou. Este álbum tem essa peculiaridade, ele praticamente inteiro nos surpreende com músicas que a gente não esperava que o Metallica tocaria. E ao mesmo tempo é um bom respiro, né? Porque como ele é de 98... Ele tá na fase do loads e reloads da vida? É, ele vem logo depois do reload, e aí ele fala, caraca, cara, o Metallica sabe ainda fazer, cara. Ainda sabe, né, cara? É, por quê? Por quê? E antes disso, nós ouvimos uma outra versão duplamente inusitada. Leandro, meu amigo, você sabe o que é o Bridge School Benefit? Não, okitoki, meu colega. Então, eu te explico o que é o Bridge School Benefit. O Bridge School Benefit, meu caro, é um festival organizado pelo nosso querido Neil Young e a sua esposa. Olha só. Onde ele arrecada, onde ele chama várias bandas para tocar nesse evento, e o dinheiro arrecadado, ele vai para investido em instituições que ajudam crianças com deficiência física ou dificuldade de comunicação. Que maneiro, okitoki, meu compadre. Gostei dessas alcunhas. E é claro, o Neil Young, ele chama várias bandas, como eu disse, pra tocar a cada ano, né, nesse festival. E ele finalmente chamou o Metallica para ir tocar. Só que o Metallica, eles pensaram, cara, vamos fazer uma parada totalmente diferente. Vamos fazer um Metallica Unplugged. Vamos fazer apresentações curtas de meia hora, uma hora no máximo, tocando músicas acústicas, músicas próprias da própria banda e algumas covers totalmente inusitadas, como essa que nós ouvimos antes. Nós ouvimos Brothers in Arms do Dire Straits, tocado pelo Metallica nesse festival. Cara, isto sim é surpreendente, cara. Surpreendente porque você não viu as outras músicas que eles tocaram aqui, cara. Eles não tocaram só Brothers in Arms, eles tocaram até Garbage, olha só. Caraca. Cara, uma versão tétrica de I'm Only Happy When It Rains. Aquela versão meio quase demoníaca, do jeito que só Metallica sabe fazer. Que só a voz de Hetfield consegue impor. E essas duas apresentações, elas ficaram disponíveis para serem vendidas apenas online, só em MP3. Olha! Se eu não me engano, isso está disponível para download até hoje. O nome é Live at the Bridge School Benefit, nos dias 27/10/2007 e no dia 28/10/2007. Olha só, que maneiro. Pode procurar, os dois discos estão aí, são umas 7 ou 8 músicas em cada disco só. Primeiro, Metallica Unplugged, coisa que a gente nunca pensou que fosse ver na vida. Segundo, tocando músicas deles, além de coisas como meio óbvias, como por exemplo Nothing Else Matters, tá lá. Não, não, Unplugged ela nasceu pra isso. I'll Live in My Hands, tá lá. Unforgiven, obviamente, tá lá. Então, é outra que nasceu com isso. É outra que nasceu com isso. E outras covers como I Just Want to Celebrate, I'm Only Happy When It Rains, como eu falei. Vale a pena pra ver como Metallica consegue surpreender com versatilidade. Coisa que a gente nunca pensou que Metallica fosse ser nos áureos anos 80, nunca poderia dizer. É difícil dizer mesmo. E já que a Tata tá falando de coisas inusitadas e versáteis, foi em 1999, 8 anos antes do British School Benefit, que o Metallica chamou uma orquestra sinfônica para acompanhá-los no show, e eles tocaram o que nós ouvimos antes, Wherever I May Roam. A original do álbum preto, né? Exatamente, né? Como a gente até já citou, que a gente tá falando do álbum preto. E, cara, eu gosto desse álbum, eu sei que tem gente que não gosta. É, eles e a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Eu acho que esse álbum é interessante porque tem versões óbvias, como, por exemplo, que funcionam muito bem como Orquestra Sinfônica, tipo One, tipo Nothing Else Matters. Sim. Mas tem elementos que me surpreenderam. Master of Puppets me surpreendeu. The Call of Cthulhu me surpreendeu. Wherever I May Roam me surpreendeu. Então, essas músicas fizeram, caraca, eles conseguiram fazer funcionar como orquestra, entendeu? É engraçado, eu tenho minhas ressalvas. Eu gosto, no geral, no bojo, sabe? No geral, eu gosto muito desse disco, sim. No bojo. Mas eu não gosto muito desse disco pelo seguinte: eu achei que o Metallica tava muito preguiçoso. Na época que eles lançaram isso, tava muito moda bandas de rock pesado lançarem disco com orquestra. É, existem alguns que até vale a pena buscar, como por exemplo, existe um do Pink Floyd que é muito maneiro. Teve um do Scorpions que eu achei maravilhoso. E olha que eu não gosto de Scorpions, porque eles mudaram, eles rearranjaram todas as músicas, sabe, pra tocar junto com a orquestra e combinou perfeitamente. E o Metallica não fez isso. O Metallica, ele simplesmente tocou as músicas do jeito que eles sempre tocavam, viraram pra orquestra e digo, siga-me os mãos no meu estilo Chapolin. Trabalha aí, negada. Pega essa porra desse violino e manda brasa. Mandou um TVN bonito pra orquestra. Virou pro maestro e disse, te vira, negão! Cara, eu acho que isso faz sentido aqui, porque o que mais me surpreende neste álbum não é a participação do Metallica. É a participação da orquestra. É como a orquestra se encaixa, sacou? Ou pelo menos como eles correram atrás pra alcançar. Agora, tem uma crítica séria a esse álbum, né? Opa! Você sabe que eu gosto de capas, né? Gosto de comentar sobre capas, né? A gente sempre pode falar. Como bom designer, agora é claro que você gosta. Essa capa desse álbum, né, cara, do SNM, é, por favor, muito Roberto Carlos, cara. O Roberto Carlos decapitado. Caraca, cara, eu acho muito Roberto Carlos nessa capa, cara. É tipo, em vez de ser elas cantam Roberto Carlos, eles tocam Roberto Carlos, sacou? Eu imagino o James Hetfield com um microfone, um pedestal de microfone assim, meio de lado. É, mas é por aí. Põe uma perna do James Hetfield reta, né? Um pedestal inclinadinho. Isso aí. Estamos aí, cara. Como é grande o meu amor por você. Como é grande meu amor por você! Repara que o James Hetfield, ele canta assim, ele coloca tudo yeah no final. No final. Take my hand. Pronto, é só você botar um uau, um ó no final e você tá cantando igual a gente, James Hetfield. Pronto, mole. Vitalik, um abraço. E o maior exemplo disso nós ouvimos no início desse bloco. Nós ouvimos Creeping Death, direto do disco Live Shit, Binge and Purge. Disco ao vivo da turnê do Black Album, onde eles tocaram algumas músicas só do Black Album. E o resto, meu amigo, é aquele Metallica de sempre. É aquele Metallica moleque, aquele Metallica arte. Aquele lá do Ride the Lightning que nós ouvimos aqui. Como o Creeping Death, por exemplo, que é de lá. Puta que pariu. No auge de sua forma ali, tocando ao vivo, cara. É, porque também é assim... Eles estavam no auge de sua forma tocando ao vivo. Eles estavam trabalhando incessantemente. Então eles estavam... Estavam no auge do sucesso. Estavam no auge do sucesso, né? Eles tinham acabado, eles estavam fazendo a turnê do Black Album, aquele que a gente já falou que vendeu 15 platinas, né? Mas se você parar pra ver também, a carreira deles vem desde 83, praticamente lançando álbuns de 2 em 2 anos. Então, cara, eles estavam muito quentes mesmo, sabe? É verdade. Eu acho que, assim, é um dos grandes trabalhos ao vivo da banda. Poucos e bons, né? Assim, tem muita coisa pirata por aí. Agora, meu amigo, pega a calculadora aí, ó. Vamos lá, tá na mão. Quanto é que valeu o Black Album? 15 platinas. Quanto é que valeu o Live Sheet? Eu não sei, quanto valeu o Live 15 Sheet? platinas. 15 platinas, mais 15 platinas, 30 platinas. Só com um álbum. Só com um álbum, se considerar que o ao vivo é um fruto do primeiro, né? Exatamente, sendo ele fruto do Black Album, só com um álbum 30 platina. Aí me pergunta, por que que esses fila da puta resolveram fazer um load? Mais ainda, eu pergunto, por que que eles resolveram repetir a fórmula fracassada? Vamos conferir isso para o bem ou para o mal no próximo bloco com Fuel na Máquina do Tempo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. I know you guys are ready to sing loud as hell, so no worries here. We'll be right back. fucking what? E estamos de volta, e você acabou de ouvir My World, do Saint Anger, álbum de 2003. Seguido da faixa título desse disco, polêmico disco. É, esse foi muito polêmico também. Esse é polêmico, inclusive, aqui dentro do Máquina do Tempo. Pois é. É porque ele faz, pra mim, ele faz parte da... Pra mim, existe... Alguns artistas gostam de trilogias, né? Por exemplo, George Lucas gosta de fechar os seus trabalhos em trilogia. Aí virou moda. Agora tudo é uma trilogia. De um dos meus ídolos musicais, David Bowie, existe a trilogia Berlim. Exato. E pra mim, no Metallica, existe a trilogia Cocô. Formada pro Load, Reload e Chama o Santo, né, cara? Tudo bem, eu compreendo. O disco foi execrado por todos. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta de Saint Anger. Eu falo isso sem vergonha na cara. Eu adoro Saint Anger. Tenho a pachorra de dizer que Saint Anger está entre um dos meus discos preferidos do Metallica. Não, isso é uma pachorra, uma insanidade, isso é uma insanidade da tua parte. Ainda mais... Até gaguejou, olha aí. Ainda mais porque, cara, você não tem noção do que você tá falando. Agora eu fiquei puto, porque, cara, você é um baixista. Até o Jason Newsted virou e falou assim, não, eu não toco mais nessa banda, não dá. Depois de Reloaded, vocês vão querer fazer de novo esse tipo de merda, não dá. Não. Aí é que tá. O Jason Newsted, ele saiu por causa do Reloaded. Aí ele não saiu por causa do Saint Anger. Aí ele vai embora e nenhum baixista na história da música, de uma penca de bandas que já são amiguinhas do Metallica, que apoiaram o Metallica em tudo, tocar com eles, a ponto do Bob Rock, produtor, ser o baixista do álbum. Quando o produtor vira e fala, vou largar a mesa e vou tocar o baixo, cara, o negócio não anda bem, não tá indo bem. É, cara, quer dizer que não tá indo bem. Nada estava indo bem pro Metallica. Nada estava indo... Aliás, eu não preciso contar essa história do porquê, o que não estava indo bem e porquê, porque existe o documentário Some Kind of Monster, cheio de revelações, que faz esse trabalho por nós. Então, eu não vou ficar aqui me estendendo, contando essa história. Eu recomendo vocês a pegarem na locadora. Passa na loja americana, cara, tá a R$12,99. Vai ter o link aí, vai ter o link lá. Aí. Vai ter o link aí no post pra você comprar, muito obrigado. Assistam o documentário. Eu não vou ficar falando que o disco foi o que foi por causa do clima que o Metallica passava na época ou não. Apesar de considerar que sim, ele era um reflexo do que o Metallica estava passando. É exatamente por isso que eu adorei o disco. Ele é um disco totalmente diferente de tudo que o Metallica fez. Ele não é o Metallica do Load Reload, não é o Metallica do Black Album, não é o Metallica dos álbuns antigos. Ele é o Metallica que está na merda tentando se reerguer. Mas tentando se reerguer com fúria, com raiva no coração. É muito ódio no coração ali. Palmas, eu palmas pra eles pela tentativa. É bom ver que eles estavam querendo se mexer, que eles estavam determinados a mudar, a voltar. Eu acho... Foi um caminho necessário. Para o bem ou para o mal, se o álbum... Sendo o álbum bom ou ruim, foi um álbum necessário do jeito que foi. Ele tinha que sair do jeito que saiu, não tinha como ser de outro jeito, sabe? Era isso ou o fim da banda. Cara, eu gosto desse álbum por um simples motivo. A única coisa que me faz gostar deste álbum, ele fecha a trilogia. No Load, é igual uma trilogia de cinema. No primeiro, você apresenta os personagens e a trama. Uhum. No segundo, uma ponte para o grande clímax que vem depois e fecha-se a trama. Então isso é basicamente uma trilogia. Ele é ruim na concepção de todos, mas é um ruim bem diferente do Load Reload, não, eram ruins. Na minha opinião, assim, eu não pulo tanto quanto eu pulo Reloaded pro Load. Mas é verdade, cara, sendo muito sincero, a gente tá fazendo um programa especial Metallica, eu não gostei, um aquecimento pro show, eu não gostei de ficar falando mal de algumas coisas dele, mas não dá. Porque, por exemplo, do Reload eu nem escuto. A única música que eu gosto do Reload, eu admito, é o Fuel. Pô, mesmo assim, eu não digo que aquilo é o Metallica. Pois é, cara, é mais ou menos eu com Attitude, que foi o que vocês ouviram antes do Saint Anger, e Fuel vocês ouviram antes de Attitude. Exatamente, abrindo esse bloco. Pra, assim, se pegar a conta do que salva do Reload pro Rock, o que salva do Reload pra mim, vocês acabaram de ouvir o álbum inteiro. Pronto, aí fechou. E é tudo que vocês precisam ouvir de Reload. Cara, e é realmente... O disco é tão ruim que fez o Jason Newsted sair da banda. Ele olhou pra aquilo e disse, puta que pariu, a gente fez isso? Não e dá... de novo? Não, ah não, dá... tchau. Valeu. Cara, assim, volto a fazer a pergunta, por que ele não tem nada de diferente do Load? Mais Exato. Uma vez o Lars Ulrich vai se explicar, ele vira e se explica. Realmente era uma continuação do trabalho iniciado no Load, tanto que ele veio um ano e meio depois. Ele se explica em entrevistas. É um disco Heroes. E ele, e ele não tinha que ter sido feito, cara. Se a explicação do Lazuric pro Load foi: aquilo foi uma experimentação, então nós buscamos novos caminhos. Irmão, você tem que continuar buscando caminhos que você tá vendo que tá indo errado. Se tivesse indo pro caminho certo, porra, beleza. Eu bato palmas. Teve tantas bandas aí que tomaram caminhos diferentes que eu adorei os novos caminhos. Por exemplo, Van Halen com Sammy Hagar. Por exemplo, o Anthrax, quando o John Bush entrou, tomou um caminho totalmente diferente. Jogaram, sabe, o Anthrax está morto, longa vida ao Anthrax. Porra, eu adorei aquele novo Anthrax. O Rush, a cada 4, 5 discos, eles mudam de caminho completamente. Assim, eu pelo menos, estou falando só de mim, eu não fecho os meus ouvidos a novos caminhos que as bandas experimentam. Mas, desculpa, cara, um detalhe que eu pegou um caminho errado. É, ele não conseguiu atender, sacou? É a mesma coisa do U2 quando resolveu seguir aquela linha mais diferentosa que eles resolveram seguir. Do pop? É. Sim, é a mesma coisa, cara. Outro grande exemplo, é verdade. E assim, cara, não é uma opinião isolada nossa, porque voltando a falar do histórico de venda, no Load ele caiu para 5 platinas. No Reloaded, eu tô pensando em Matrix, que é a mesma merda, né? Assim, começa muito bom e depois desanda. No Reload, ele vende 3 platinas. Olha aí, menos ainda. E no Saint Anger, 2. Volta a dizer, pode ser um disco ruim pra todo mundo, só eu gosto, tudo bem, eu admito. Mas volta a dizer, foi um disco necessário. Foi necessário que esse disco nascesse. Se esse disco não nascesse, o Metallica acabaria e eles não retornariam tão forte como retornaram no Death Magnetic, que nós falamos tão bem na nossa retrospectiva de 2008. Sim, sim, o Death Magnetic é a salvação. Mas foi a salvação. Só pra encerrar aqui essa esse capítulo. Esse capítulo, vamos falar do seguinte. Entre o Load e o Reload, tiveram um ano de trabalho, um ano e meio. Uhum. Eu acho que a minha maior frustração com o Saint Anger é que entre o Reload e o Saint Anger, eles tiveram 6 anos. Foi o maior intervalo de álbuns que Metallica já teve. Volto a dizer, a explicação disso está no Some Kind of Monster. Assista e você entenderá. E no meio do caminho, eles passaram por momentos, pra mídia e pro público, muito vergonhosos e muito desnecessários. Absurdamente. Como, por exemplo, no ano 2000, eles brigaram contra o Napster. É, agora nós vamos começar a falar do Carnaval do MP3. Ah, que maravilha que foi aquilo. Que circo. Circo de Soleil não fazia um espetáculo tão grande. Foi a Metallica batendo na porta de muitos. Sabe, você está roubando. Você está roubando a minha música. Você está roubando meu dinheiro. Tentando mobilizar, né, cara, o meio artístico para poder reclamar e protestar e ir contra também. Conseguiram, né? No final das contas eles conseguem, mas foi através de muito barulho e muita exibição negativa na imprensa. Que não deu em nada. Não, deu. O Napster parou, o Napster passou a ser cobrado. Mas é a velha guerra burra, né? É, exatamente. Você briga contra o traficante, mas você não briga contra o fabricante. Então, meu irmão... Pronto. Você vai com vai tudo em cima de um sintoma e não mata a doença. É, vai abrir outra boca. Quer dizer, doença, entre aspas, fabricante de drogas, entre aspas, né? Eu, pelo menos... Ah, pela visão deles, sim. Pela visão deles, sim. Eu não diria que é a visão do Máquina do Tempo. Não, nem um pouco. Sinceramente, eu acho que o mercado tá mudando. Tá mudando por causa da demanda do público. Uhum. E aí, meu amigo, foi mal aí, mercado. Desculpa aí, hein? Valeu, gravadora. Ô, dona indústria, atenção, dona indústria. O público quer outras coisas. Adequem-se. Pensem como lucrar com isso. Pensem como lucrar com isso. Pra mim é por aí. Não tô achando que tem que ser tudo de graça, não sei o que e tal. Mas, cara, pensa como lucrar isso. E atualmente eles têm pensado e buscado novos caminhos e dando certo. Tem uma pergunta já pra vocês, ouvintes. E aí, se vocês quiserem responder, podem responder aí nos nossos comentários. O Metallica brigou pra cacete para que o Manapster fosse fechado, quebrado, processado, preso, fosse o que fosse. E eles tiveram sucesso, o Napster começou a cobrar por música, passou a ser um veículo legal. Assim como eles foram comprados por uma gravadora grande, né? E viraram a plataforma digital dessa gravadora, que eu não me lembro agora, que eu acho que foi EMI, não me lembro. Exatamente. E aí, meu amigo, eu levanto a pergunta. Por preços justos, viáveis, comercialmente viáveis, e uma legislação de controle de direitos autorais mais realista, vocês comprariam música? Vocês pagariam a MP3? Fica aí a pergunta. Se vocês quiserem, respondam aí nos comentários. Enquanto vocês pensam, vamos voltar ao Metallica? Sim, sim, sim. Vamos voltar ao Metallica. Vamos voltar ao Metallica. E eu preciso dizer que essa escalada, essa jornada do herói que foi o Metallica durante o Saint Anger... teve a grande recompensa com a entrada do mestre Robert Trujillo. Sim, cara. Robert Trujillo, ex-Suicidal Tendencies, ex-Infectious Grooves, e uma das minhas três maiores influências de baixo. Eu sou aluno de Robert Trujillo, mesmo que ele não saiba. Quando o Suicidal acabou, o Suicidal e o Infectious Grooves acabaram, ele foi tocar durante um tempo com o Ozzy, e do Ozzy ele foi pro Metallica. Trocou o bastão com o James. A curiosidade disso é que o Jason Nielsen tocou durante um tempo com uma banda alternativa, a banda não deu certo, e depois que o Trujillo foi pro Metallica, pra onde o Jason Nielsen foi? Trocou, foi tocar com o Ozzy. Eu fiquei muito feliz com a entrada do Trujillo na banda. Volto a dizer, ninguém está à altura de Cliff Burton, mas, cara, Robert Trujillo, eu acho que é um dos caras que consegue fazer jus a esse lugar. Ele é o cara que consegue pegar as músicas antigas do Metallica e tocar com categoria. Cara, ele tem aquilo que o Jason Newsted não tinha, cara. É. Ele tem presença. Ele tem pegada. Ele tem punch. Ele tem presença. O Jason não tinha. Então, a falha única... Ele não tinha falha técnica, o Jason. Ele só não tinha presença. É. Agora, o Trujillo tem. O Trujillo vem de uma escola de presença. Uma escola de baixista... De um baixista praticamente à frente. O baixo do Suicide era muito forte na mão dele. Sim. O baixo do Infectious Grooves, porra, nem se comenta, cara. Não, o Infectious Grooves se baseava no baixo. No baixo, né? Todo. E aí ele vem pro Metallica trazendo esse tipo de posicionamento em palco, entendeu? De posicionamento em estúdio. Exatamente. Tanto as entrevistas do Metallica na época do Death Magnetic falam perfeitamente que o Trujillo colaborou absurdamente, assim, muito, muito na composição do Death Magnetic, coisa que o Jason Nielsen nunca conseguiu fazer. Ele colaborou muito em ideias, em arranjos, levadas diferentes. E a gente sente isso, a gente percebe. Quem conhece o Suicidal Tendencies da época do Trujillo, ouve o Death Magnetic, você percebe alguns momentos, algumas conversões ali. Puta, isso aqui é ideia do Trujillo. Isso aqui é ideia daquele te coloca safado. Meus amigos, já que nós estamos falando de Trujillo, gostaria, antes de encerrar, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final desta edição especial do Metallica, em que tentamos sintetizar, resumir um pouco a carreira dessa banda e aquecê-los para o show. Recomendo que escutem todos os álbuns, até aqueles da trilogia maldita. Pulem as faixas, eu também recomendo isso, das trilogias malditas. E prepare-se para um puta show. É um puta show que traz, assim, um respiro do Metallica. Eu diria que essa turnê do World Magnetic Tour é tão importante pro Metallica quanto foi a turnê do Iron Maiden e do Brave New World aqui no Brasil. Boa comparação, TikTok. E abrimos aqui para os seus comentários, então mandem e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br. Deixem seus comentários no nosso blog. E para demarcarmos e representar isso, além de você poder ouvir bastante sobre o Death Magnet, na edição retrospectiva 2008, vamos encerrar este programa com The End of the Line, na Máquina do Tempo. We'll be right back. hourglass of time, spilling sand we will not find. As we gather here today, we bid farewell. The slave becomes the master. The slave becomes the master. The slave becomes the master. Este programa é uma homenagem à memória de Clifford Lee Burton, nascido em 10 de fevereiro de 1962 e falecido em 27 de setembro de 1986.